conseguir com reboque, corte ao término. Ok. Paulo, Rio 5973, posição 7, parte de carga, para o custo de funcionamento. Autorizado, Rio 5973, chame táxi. Gente, o Oscar Lima Hotel atenta possível esteira, o vento 130 graus 089, decolagem autorizada, quando pronto. Aqui já Lima, chame torre no 895. Sapatango Mike Índia Lima, reporte uma câmera externa com cheque de trem. Tem possibilidade de pousar na frente? Afirmo, chame para cancelamento. Bolo 649 no solo 56, liberou a pista, chame o solo 219. 219, boa. Boa. Bom dia, Gol no 649 de novo. Gol 649, táxi via Alfa, reporte dentro da Juliette para ingresso. Alfa está de olho, Gol no 649. Salvador, Oscar Lima Hotel. Oscar Lima Hotel, mil pés no corredor. Ah, chefe. Opa, chefe. Gente, o Mike de Lima sente o tráfego avistado. Eu considero o plano cancelado agora no 5-7. Direito no 7, visual. Chama checado na curta. Climatel, qual a proa ideal para Barreiras? A 300. Está direto Barreiras, ascendendo ao 105. Ah, Gabriel. Sou Juliette, Gol no 649. Juliette, portão 62, Gol no 649. No 6, até daqui a pouco, Gol no 649. É. Mike de Lima, piso 7, pouso autorizado, vento 1-3, 0 graus, 130 graus, 08 nós. 138, ele pouso Lima. Mike, X-Ray Alpha, finalizado de reboque, graças, bom dia. Mike, X-Ray Alpha, bom dia. Solo, Rio 5973 com 3 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Salvador para o táxi. Pátio principal, segunda direita, Indy Alpha, ponto espera no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro agora no 0, no 8, 1018. Uma boa e bom dia, Rio 5973. Táxi em frente via Pátio Indy Alpha, no ponto espera 295, 1018. Obrigado, bom trabalho, 5973. Tango Mike India Lima no solo 00, Aerostar? Prima estacionar, táxi autorizado até Aerostar, tenta movimentação de viaturas e pessoas nos hangares, é ok? Bom dia. Bom dia, autorizado alinhar e decolar, vento 140 graus, 089, ajuste no 07. Autorizado alinhar e decolar, o 5973, confirma no 07 ou no 09? Está com uma pequena variaçãozinha aqui, 1017.9, aí ele passa para 1018 agora, mas está 1017.9 agora. 5973, obrigado. Tanto deixa mais de pouso. Obrigado, Samia 570, Recife, copiou 350. Confirma, vamos pegar. Samia 570, aprovado Recife, nível 350, via Pezulu no 7. Decolada 1 no 0, curva esquerda, subida Puca e Jamo Caju. Aciona 541 no 3, controle 120, decimal 8. Decolado 03, chama controle Salvador, frequência 120, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, bom final de semana. Boa noite. Controle Salvador, bom dia, Rio 5973, 5973, suba aí, mantenha o 330 na PUCA. 330 na PUCA, o 5973. Cajamo Caju, a depender do nível. Cajamo Caju, 2704. Solo 9970, Sideral, bom dia. Sideral 9970, prossiga. São cientes do Atis. 320. Teresina. Então 340 aprovado, copia, federal 9970? 340 tá ótimo. 7, federal 9970 aprovado, Serra Bravo, Sangue, Teresina. Livre de voo 340, via Penzulo 20. Decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Nenim, November, Eco November, India Mike Nenim. Aciona 5423. Controle 120, decimal 8. Então é o 340, decolamos da 10, curva esquerda, bombo, corte, abre Zulu 20. Controle é 120.8 e o transponder é 5423. Parte federal 9970, parte 3, chame pronto, pushback, acionamento. Obrigado. Salvador, cordial bom dia, do Gol 649. É o Gol 649, bom dia. Você tem a prevista aí para Porto Seguro? Dael Leda, Porto Seguro, bom dia. Bom dia, Dael Leda, Porto Seguro. Quando tiver a cópia, não se escuta, obrigado. Pede. Rio 5973, chame centro Recife, 2685, um ótimo fim de semana. 2685, foi gado igualmente a todos aí. Do Rio 5975? Prossiga. Confirmado, senhor. Nossa aerovia para Fortaleza é Upper Zulu 19, é isso? Firmo. É, então, a subida que o senhor pagou, a Momo, ela será 320, né? Nosso rumo de saída aqui seria o 024. Não seria melhor alotar que sair direto para a aerovia? Subida vai quase 65 graus de defasagem com a nossa saída. Aqui é a rota para Zulu 19, no 9. A subida é Momo, Transão Froti. E a subida lotar é para nível inferior. Ah, tá bom, obrigado. Leme chamou o pushback? Rio 5975. Autorizado, Rio 5975, chame táxi. Autorizado, instalação. Telemotel, chame centro Recife, 1288 ou 260 ou ainda 12545. 288-260-255, obrigado. 975, passagem com 3 horas de autonomia, alterna Peregrina, POB 0. O 3, parte principal, segundo direito após via Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95. Ajuste no 0, no 8, bom voo, bom dia, Rio 5975. 75, 20, agora Papá Serra Bravo, prossiga. Papá Romeu, muito bom dia, Papá Romeu, Papá Serra Bravo. Papá Serra Bravo, prossiga. Por favor, explicado, senhor, aqui, e Serra Luiz de Delta Lima, para Grupo de Sul, Ilha de Itaparica, ingressa no A7, e Serra da Barra para cruzamento. Eu, Papá Romeu, Papá Serra Bravo, prossiga 500 metros. Via Liga do Litoral, informe fora da barra, informe novamente seu transponder estacionado. Atualizando o transponder, Papá Romeu, Papá Serra Bravo. Setone 0143. 0143, Papá Serra Bravo. Bruno 755, identifique, chega da bom, se grita para 4.018. Contact 55, identifique, chegada bom, feita para 4.018. Salvador, Rio 975. Rio 5975, bom dia, autorizado, Leandro, Bloco, pistão 0, vento 130 graus, 089, ajuste de altímetro no 0, 18. Impulsão, regulagem da 10, 2223, autorizado, Conquista, Serra Bravo, Quebec, Vitor, nível de voo 180. Prossegue direto Elefa, após Elefa direto Opiló, Oscar Palima, Oscar Romeu, Opiló, após direto Conquista. Nicola da 1-0, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeu, Bravo, Oscar Romeu, Arbor, transição Elefa. Aciona 5424, controle Salvador, 120, decimal 8. Direito autorizado, Conquista, 120, Elefa, Opiló. Após direto, decolta 1-0, curva direita, Arbor, Elefa, 5424, responde 1-2-0-8, controle, passarei de 2-2-2-2. Moto 1-2, chame pronto, passarei de 2-2-2-3. Vamos lá. Ah, Romeu, Romeu é com Índia, prossiga. Salve, Salvador, bom dia, Elton, Mike, Bravo, Sul. Golf, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Autorização de reboque aqui da remota 13 para a ponte número 9, Mike Principal. Autorizado, Mike Bravo Golf, reporte ao término. É o Bravo Zulu, ok? Bravo Zulu, reporte ao término. Positivo, senhor. Reportaria ao término. Salvador, bom dia, Golo 759. 5975, declarado 20, controle Salvador, 1208, boa viagem. 208, muito obrigado. Papa Alfa Índia, Piraí. Após, prossegue conforme rota do plano de voo. Decolado 10, curva à direita na subida da El. Após Leda e após Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva, aciona 5433, controle Salvador, 120, decimal 8. 759, Codeus, autorizado 360 para Guarulhos, conforme plano de voo, decola da pista no zero, com curva direita, Nadael, Leda, Motiva, transfone 5433, o controle em 120, decimal 8. Moda 5433, só confirmando aerovia, Pesolou no zero, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota do plano. Estimativo, a transfona 5433, está autorizada Pesolou 10 até Taubaté, eu vou no 759. Correto, portão 10, portão 10, chame pronto, vou no 759. Mandarei. Gol 1649, Porto Seguro, pronto, cobre. Diga, eu no 649. 649, Porto Seguro, aprovado 3620, via Pesolou 44, decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, direto Porto Seguro, aciona 5442, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, 3620, via Pesolou 44, decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, direto Porto Seguro, 4442. Como no 208 é o controle, gol, portão 649, portão 6. Correto, gol no 649, portão 62, chame pronto, chamou pro Chibac? É o gol no 759, no 10, puxa estacionamento. Só um minuto, o gol no 759. Aguarda. 5975, traço superior altitude, voe direto pro frote na presente. Frote na presente, grato, 5975. Salvador, Eltan, Mike Bravo Zulu. Aqui é o término, Mike Bravo Zulu, bom dia. Graças, bom dia também. Salvador, bom dia, Bona 092, vai cruzar 220. Bom 092, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Bom dia, Aitem, Mari 050, 092. Romeu, Eco Índia, Salvador, prossiga. Romeu Eco Índia, CN 0155, prossiga em condições visuais na proa da antiga rotatória e reporte para a descida. Alisson Regis, vou modificar agora os 27, terça para o 050 e vou na proa de Amã para interceptar a chegada da Amã. Fax chegou no 759, 1-75 agora, 4 horas e 10, alterna Galeão. Parte principal Índia e Alfa, quando espera no 0, torre no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 8, bom dia, no 759. Prezado táxi, Apátio, Índia e Alfa, quando espera, vai chamar 218-95, obrigado, tenha também um bom dia e um bom fim de semana. Realmente. Salvador, bom dia, 2704 para Recife, nível 330 com a outra. É o 350, o azul 2704, bom dia, copia o 350, aguarda a coordenação. Copia 350. 2704, Recife, Serra Bravo, Romeu Fox, aprovado, nível 350, via Peresolu 17, decola da 10, curva esquerda, subida a Cuca, Jamo, Caju. Aciona 5440, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado Recife 350, pista 10, curva esquerda, Fuca, Jamo, Caju, aerovia Peresolu 17. Transponder 5440, controle 208, 27, Alfa. 2704, portão 1, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará. O 5975, chame centro, Recife 1268, 5, bom fim de semana todo. Recife 1268, obrigado, igualmente. Salvador, bom dia, Bono 759, quanto espera da 10 pronto. Bono 759 autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 120 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar, 10, Bono 759. Vou dar questionamento passaredo 22 23. Autorizado, né? Pode estar aqui. Luna 759, decolada 30, controle 120, décima 8. 208 no 759, tenha um bom dia. Bruno 775, completo o final do procedimento de Lensa, chame a torre na frequência 118, décima 9. Olhe, Salvador, bom dia, Bono 759, passando 1700 na DAEL. Bono 759, contato radar na decolagem, suba via saída da DAEL para o nível de voo 360. 360, DAEL, pode voar morte, Bono? Bono 759, após 2000 pés, autorizado Leda. 2000, Leda, Bono 759. Salvador, Bono 755, na senhora Bono 755, avistado, QNH 108, autorizado pouso, pistão no 0, ventou no 40 graus, 099. 70, pouso, pistão no 0, Bono 783, cliente da Índia, autorização, vitória da conquista. 2783, formação Índia, vale menos copo. Poderia informar a feira prevista? Agora. Tá bom, obrigado. Pushback, acionamento de Gol 649. Gol 649, aguarda para pushback e acionamento. Como a aeronave no setor sul já pronto para o táxi. Fique aguardando, Gol 649. Cancelado ISAP, 1098, chama estabilizado no FC da 10, o Gol 092. Bono 755 no solo 34, libere próxima direita, solo 121 do sinal 9. Para o táxi, passamento 2223, Salvador, 6 horas e 40, 75 a bordo. 75 a bordo? Sim. Tem, está aqui via Altitude 1 Índia, ponto espera chamar a torre 1-1-8, decisão 95, altímetro 1-0-1-8, bom voo. 104 Índia, ponto espera 1-0-1-2-9-5, passaria 2-2-3. Colando 755, táxi via Alfa, reporte de presidente. Tá confirmando 2223, o POB é 65. Paulo, o azul 2704, posição 1 para pushback acionamento. Azul 2704, aguarda para pushback acionamento. Aguarda. Azul 2783, copia. Afirmo, prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível 160, decola da 10 com primeira curva direita na saída Arbor Elef. Após Elef com Flore, conforme rota. Transponder 5435, controle 120, decimal 8. 160, conforme rota, decola da 10 com curva direita, perfil da Arbor Elef ou Flore. Prossegue direto Vitória da Conquista. Responde 5435, contando 308, azul 2786. Azul 2783, poderia me assoar essa porta pronto para o pushback acionamento. Contará puxa acionamento azul 2785. Voo no 649 da escuta. Chega! Em condições de aguardar o Boeing da companhia ingressar até a remoção no 4? Está totalmente pronto. Gente, inicia o pushback e reporte o táxi. Está autorizado, puxa o acionamento, economia 49. Geral 9970, puxa o acionamento. Geral 9970, autorizado, reportar. Estimativo. Falou, azul 2704, estimado, por exemplo. Azul 2704, após a passagem da TR, retaguarda, inicia o pushback, reporte o táxi. Após a TR, retaguarda, inicia o azul 2704. Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo, Hotel Juliette Sierra, parte da Bíblia, quanto para quanto? Hotel Juliette Sierra, informação Índia, aguarda um minuto, posso? Índia, aguarda. Salvador, bom dia, passageiro 2223, ponto espera, dando zero, pronto. Passaria 2223, autorizado a alinhar e decolar, pistão 90, vento 120 graus, 099. Excelente, alinha e decola, passaria 2223, cabeceira de pistão. Linha de cena, copia? Copia. Autorizado o Manati, 1000 pés, decola da 17 com primeira curva direita no corredor Axé, transponda 5432, controle 120, decimal 8. Autorizado, Manati, o pé de volta no 7 com curva direita, direto a 7. Direto Manati, vai colocar 5432 no transponder, o controle é o 120 decimal 8. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto, qual foi o PLB? Está com 07 no PLB. Tente para acionamento táxi, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1098, bom voo. Para acionamento táxi, decolagem 725, obrigado. Aguarda na cidade de Gente, chegou no 755. Gente, começou a remota é 1-4 para qual prossegue. Aguarda as instruções para ingresso, não tem problema. Aguarda, Torre Salvador, muito bom dia. Eu faço o meu hotel Juliette Serra, no parque da Lista Fernanda, 74. Hotel Juliette Serra, Libertonacha, próximo táxi. Livre semana só por data, o seu Juliette. Número 2 no setor, aguarde. Gente, está aguardando para o pushback. Para o táxi, o voo no 649 com 65 a bordo, 3 e 8 com fixo. Chega a parte 1 no Índia, quando espera a torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 8. Sai como número 2, eu sou a frente do Embraer da Azul. Bate Índia, 18, segue o Embraer, voo no 649. Bate Federal 4 horas alternando juntos. Somente copiei 4 horas, essa aeronave modulou junto com o seu. Pode repetir o POB e alternativo? 5 POB, alternativa São Federal 99, 3000, pode prosseguir na subida? 32223, suba sem restrições para 180. Restrições 80. Lamento na 4 Romeu. Gente, aguarde. Aguarde o 2783 azul. Falou azul 2704 para o táxi, altero da Natal, Sierra Golf. A autonomia é 0319, POB é 1-1-7. POB 1-7? É, 1-1-7. 1-1-7, táxi Avia Índia, ponte para azul em 1-1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-8, bom voo. Índia 2-4-5, 1-2-8, azul 2704, muito bom voo. Voo 9755, ingresso a Viviane, terremoto no 4. Terremoto no 4, 755. Aeronave 9790, de passagem ao Gol, ingressando no PAT. Após prossegue o táxi via PAT 1 no Índia, quando estará chamando a torre 1 no noite, desceu 95 altímetro. 10-18. Só confirmando ingressa, o Boeing 737 ingressa no Pátio Pessoal aqui. Sim, 04 autorizado alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém pista 10 pro 2704. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, desça para 3 mil pés. Bom, 0092, táxi via Alfa, Juliette, até o gate 05, bom dia. Alfa, Juliette, 05, Gol, 0092. Azul, 2783, não escuta? 2783, prossiga. Tem condições de realizar o pushback simultâneo com o colega no 07? Afirma, vamos coordenar. Cliente autorizado, reporte táxi. Reportará táxi, azul 2783, obrigado. Abre 6570, autorizado para tiver questionamento, reporte táxi. 6570, reportará. Gol no 649, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter pista no 0. Alinhe e mantenha no 0, gol no 649. Romeu, Romeu, Eco Índia, desce para 2 mil pés, autorizado, ele é sexo-rei da pista 1-0, reporte estabilizado. 2704, decolado aos 46, controle 120, decimal 8. 208, 2704. Controle Salvador, azul 2704. 2704, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Via PUCA nível 350, azul 2704. Autorizado decolagem da 1-0, vento 120 graus, 089. Autorizado decolagem da 1-0, voo 649. 2-0-99-70-0-0-0-0-0. Federal 9970, autorizado, alinhar e manter pistão 1-0. 1-0-0, federal 9970. Salvador, passarei 2223 com desvio à direita da rota, formações. Passarei do 2223, livre desvios, após desvios, autorizada por hoje elétrica. Excelente, após desvios elétrica, 2223. Está pronto para ataque, com POB de 64, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Voo no 649, acione 5442, decolado aos 48, controle 120, decimal 8. 5442 acionado, 208. Eu cotejei 4442 também, tá? Solo Salvador, APSA 6570 para o táxi com 2 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. Aqui é via parte 1 no Índia, ponto espera chamação em 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 8, atento ao tráfego partindo no gate 05. Aço 6570 em frente via Pátio Índia, 1895 no ponto espera da 1-0, obrigado. Aço 2703, autorizado táxi, segue como número 2, ponto espera chamação em 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 8, bom voo. Ok, táxi autorizado como número 2, espera da 1-0, 118-95, grato, bom serviço, 2-7-7. Bilhete, estamos na escuta. Estamos 0, vento no 3-0 grau, 099. 109. Gente, estamos só em coordenação com o centro para obter o seu transponder e já chamamos para a cópia, ok? Salvador, bom dia, essa cargo 6570, vai se aproximando do ponto de espera da 1-0. APSA cargo 6570, autorizado, alinhar e manter pista 1-0. APSA 6570, alinhe e mantém na 1-0. Julieta, autorizado, ingresso pista 1-7, reporte alinhado e pronto. Acionamento por conta isso do comandante, aguardando a autorização de tráfego. Controle Federal 9970, bom dia. Como, Nenim? Federal 9970, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível de voo 340. Só para o 340? Tem alguma chance da gente voar direto com o Codigu? Será o 9970, mantém o perfil da saída. 7. Rapsa, cargo 6570, autorizado decolar, pista 10, vento no 30 graus, 08 nós. Livre decolar de voo, 6570. Salvador, bom dia, 2783 da Azul, próximo ano zero, pronto. Hotel Juliette Serra, decolar 252, controle 120, decimal 8. Prefere controle 120, decimal 8, Serra. 79, procedimento LFX3, chame torre 198, decimal 9. 1995, procedimento na curta final, solicita controlar na PLS, pouso da 17. Chame torre 1985. 1995, dia. Azul 2704, chame centro Recife, frequência 12085, alterno 12545. 2085, 2545. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, 1000 pés, da presente na Pro de Manati, reporte 20 milhas, Salvador. Está presente, 1000, pro direto de Manati, eu reportará na 20ª linha de Salvador, o Hotel Juliette Serra. Será o 9970, informa o tráfego 2 horas, 17 milhas, rumo sudoeste, cruzando 090, em descida para o 050, Embraer 190. Gente. Azul 4981, informa o tráfego, posição 10 horas, 15 milhas, rumo noroeste, cruzando 060 em subida, Boeing 734. 4981. Controle, ABSA, cargo 6570. A cargo 6570, contato radar, via saída PUCA, suba para o 350. 6570, PUCA, 350. Será o 9970, vetoração para limitar tráfego, curve à direita na proa 020, se o limite é voar nessa proa até cruzar o